Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma situação um pouco complicada. Até eu escrevi aí no texto o seguinte, que às vezes o iniciante ele desiste quando chega na pestana ou quando não acerta o ritmo, né? Essas duas coisas. Então a gente vai falar de como fazer a mudança de acorde, trocar de acorde sem fazer a famosa paradinha. Porque, já pensou, você começa a cantar e se acompanhar, e no meio da música tem que parar para trocar o acorde. Aí como tivesse que começar de novo a música, né? E atrapalha também até a afinação, porque quando você para e volta a cantar, aí o timbre da voz já de repente pode não ser o mesmo. Então, pessoal, a dica é o seguinte: é ter um certo domínio da mão direita e um certo domínio da mão esquerda. Então veja bem, a primeira coisa, eu vou ter que dominar minha mão direita. Vou fazer um ritmo bem facinho aqui. Ou eu posso pegar aquele ritmo de reggae que a gente estudou na gravação passada. Vou pegar o acorde de dó maior aqui, né? Para esse ritmo de reggae é bom outros acordes mais elaborados, mas eu estou simplificando aqui. Tipo assim, eu não posso parar a mão direita, né? Tocar a minha mão direita. Quando eu vou mudar o acorde, eu não posso parar a mão direita. Ela tem que ficar tocando direto, mesmo que eu erre o acorde. Entendeu? Mesmo que eu erre o acorde, ela não pode parar. E na mão esquerda já tem um certo domínio aí para, né, mudar os acordes e não fazer essa paradinha. Uma dica legal é o seguinte: tocando com a mão direita, mesmo se errar a mão esquerda, não fazer a paradinha, continuar tocando com a mão direita. Então, eu vou dar um exemplo aqui de mudança de acorde e eu vou tentar explicar, e tocando e explicando. Então, vai ser assim: ó, eu vou tocar, né, pode ser qualquer ritmo, eu vou pegar esse de reggae aqui. Então, vai. A minha mão não pode deixar de tocar o ritmo. Aí, eu vou montar o acorde Dó maior. Aí, pessoal, suponhamos que eu quero ir para Fá maior e de repente eu não consigo montar o acorde de uma vez só. Aí o que acontece? Eu solto as cordas, aí eu coloco o dedo 1 na pestana, tá vendo? Fica um pouco mascado, né? Aí depois eu coloco o dedo 2, coloco o dedo 3 e coloco o dedo 4. Pronto, montei. A gente vai montando a posição aos poucos. Aí eu quero voltar para Dó maior. Aí o que acontece? Eu não consigo. Então eu vou ter que desmanchar a pestana. Eu desmancho a pestana, soltei a pestana. Mas a mão direita não parou. Aí o que acontece? Eu vou montando Dó maior. Vou montando de dedo a dedo. Pronto, montei. Aí agora eu quero montar o acorde de Sol com sétima. Não consigo ir, então vou desmanchar. Desmanchei. Coloquei o dedo 3 na sexta corda, o dedo 2 na quinta corda e o dedo 1 na primeira corda. Quer dizer, eu estou montando de dedo a dedo e a mão direita não está parando. Aí quando eu vou voltar para o Dó, mesma coisa, dedo 3, depois o dedo 2, depois o dedo 1. Entenderam, pessoal? Isso é uma maneira fácil para dominar. Então, mesmo que estiver fazendo acompanhamento ou tocando uma sequência harmônica, não pare a mão direita, mesmo que erre o acorde, continue tocando com a mão direita. Por quê? Vai chegar um momento que a pessoa vai dominando esse tipo de coisa. E a mão direita, ela não pode parar, porque ela está marcando o ritmo. Tá? Se eu paro a mão direita, aí para tudo, né? Então, faça esse tipo de exercício sem parar a mão direita e logo. Vocês vão perceber que vai dominar tranquilamente a mudança de acorde sem fazer a famosa paradinha. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui hoje e até a nossa próxima aula.